que trifure na função, denunciando o sistema, gerando revolução. Ganância e ambição no mundo que a gente vive. Desigualdade é foda e a paz que não existe. Eita cruz, a espada que trifure na função, denunciando o sistema, gerando revolução. Ganância e ambição no mundo que a gente vive. Desigualdade é foda e a paz que não existe. Eita cruz, a espada, sou mais um combatente do rap nacional, lutando consciente. E meio à guerra fria, tento achar o caminho onde a rosa nasce bela, foi tomada por espinhos. E nisso só aumenta a criminalidade. O choque é mais forte quando vem na crueldade. Ganância e ambição dominou a mente, gerando mais enterro, formando mais delinquente. Fundados, lotados, presídios, lotados. O sofrimento é louco pra quem tá trancafiado. Mando um abraço pra aqueles que esperam a saída. A saudade aperta no dia da visita. Aí bate o castelo, entra a cruz e a espada. Me diz que não chorou, mesmo sem derramar lágrimas. No fio da madrugada, enrolado com cobertor, pensando nos seus erros e em tudo que causou. Entra a cruz, a espada, que tem fúria na função, denunciando o sistema, gerando revolução. Ganância e ambição no mundo que a gente vive. Desigualdade é foda e a paz que não existe. Entra a cruz, a espada, que tem fúria na função, denunciando o sistema, gerando revolução. Desigualdade é foda e a paz que não existe. Entra a cruz e a espada, põe veneno na navalha, faz parar o coração dos cu que vem de farda. Se não tem paz, então continua a guerra. A luta é contra o opressor e não favela contra favela. Programado pra matar, mas quem mata um dia morre. Aumentando as estatísticas em plena era da Glock. Mais cruel e tenebroso, rap vem sujo de sangue, mostrando a desigualdade que na favela é constante. Enquanto o coração bater, sou inimigo do sistema. Minha voz não vai calar, promotor, traz as algemas. Sistema não recupera e não me priva de pensar. Pra justiça e liberdade que a favela quer cantar. O som extraído da guerra, a triste trilha sonora. A sinfonia bélica vem da metralhadora, ouço o disparo. A paz foi silenciada, exterminada. Entra a cruz e a espada. Entra a cruz e a espada, que tem fúria na função, denunciando o sistema, gerando revolução. Ganância e ambição no mundo que a gente vive. Desigualdade é foda e a paz que não existe. Entra a cruz e a espada, que tem fúria na função, denunciando o sistema, gerando revolução. Ganância e ambição no mundo que a gente vive. Desigualdade é foda e a paz que não existe.